Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Toma o lugar que é só teu, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Meu coração é só teu, Espírito Santo. Me mostra o caminho a seguir, revela a vontade do Pai pra mim. Não posso e não quero errar, vem me guiar, Espírito Santo, meu grande amigo. Espírito Santo, dirija os meus passos, vem com tua paz e guarda o meu coração. Oh, oh, oh, oh. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.